you know, o que você falou. Disse que eu era bandido, eu não sou. Esse é meu estilo, essa é minha cor. Tudo que eu faço pelo rap é por amor. Repetiu de novo o que você falou. Disse que eu era bandido, eu não sou. Esse é meu estilo, essa é minha cor. Tudo que eu faço pelo rap é por amor. Cê me criticou quando me viu. Braço tatuado, acendendo pavio. A etina é desse jeito, abaixo o dedo. Procure conhecer antes de criticar o preto. Respeito em primeiro lugar, como cê tem. Eu tô ligado que cê necessita também. Muito bem, eu faço minha correria todo dia. Só quero o que é meu, a minha cota tá em dias. Cocó, deixa abaixo, a minha mina é lado a lado. Conheço o dom, sabe que não sou vagabundo, tio. Então, tio, assim que se procede. Se é o que cê pensa, não o que cê veste. De calça larga, boina, jaquetão. Os pano louco, né não? Só de ladrão, tiozão. Então, cê viu, seu filho não sou siena. Curtindo, vai pensando que tá bom. É problema. Tio, de novo, o que você falou? Disse que eu era bandido, eu não sou. Esse é meu estilo, essa é minha cor. Tudo que eu faço pelo rap é por amor. Tio, de novo, o que você falou? Disse que eu era bandido, eu não sou. Esse é meu estilo, essa é minha cor. Se proceder foi Deus que me viu. Me chamou pra fazer o que é o que tem que ser. É cantar o amor revestido de poder. Pregar o evangelho com coragem, unção, temor, reverência pra Deus à disposição. Se levita no deserto pra confundir o estilo de coração petrificado que na lei se iludiu. Cê sabe o diplomado, inimigo declarado, tio. De capa preta quer me ver condenado. Deus, tudo resultado mostra que é o juiz. Usa a boca do pastor pra confirmar o que diz. Assim diz o Senhor: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nenhum homem da terra tocará em um pequenino meu. Vá e não olhe para trás, porque eu sou e estou contigo. Hoje eis bandido, crente desalgemado, pela misericórdia do Senhor resgatado. Pela dor, por amor, não tem pra onde correr. Juiz dobra o joelho, sem entender que Deus entrou na causa pra libertar você. Que Deus entrou na causa por mim e por você. Que Deus entrou na causa, já é parceiro, pode crer. Liberdade, salve, salve. Eu vou de novo, o que você falou? Disse que eu era bandido, eu não sou. Esse é meu estilo, essa é minha cor. Tudo que eu faço pelo rap é por amor. Revoltinho de novo, o que você falou? Disse que eu era bandido, eu não sou. Esse é meu estilo, essa é minha cor. Sou mais um louco, tamo junto, guerreiro. É no rap rasteiro que eu me encaixo, parceiro. Se acha que eu mudei, não vem querer me julgar. Cada um seu cada um, e deixa Deus falar. Não uso ouro de tolo, sai pra lá, olho gordo. Mapa de capa invejoso, falar da vida dos outros. Faço minha caminhada, então me diga você. Um homem que nunca falha, deixa baixo Deus guarda. Queria você um dia aqui no meu lugar. Altas noites na esquina, arriscando minha vida. Grilado com a polícia, pedindo Deus a saída. No outro dia cê fala, não vivo de ilusão, sou selhão de expansão. Se tô de golfe sapão, não quero me aparecer. Na madrugada cê dormir, muita tribulação. Dona Dora Rian, guardo no meu coração. Ei você, Mr. M, não vem querer me julgar. Faça do jeito que eu faço, que Deus também vai guardar. Faça do jeito que eu faço, que Deus também vai guardar. Faça do jeito que eu faço, que Deus também vai guardar. Eu vou te de novo, que você falou. Disse que eu